Wait. Tower, good morning, Oceaneer 6225, holding point runway 10, ready for takeoff. Oceaneer 6225, clear takeoff runway 10, clear line up and takeoff. Runway 10, wind 060 degrees, 08 knots. Clear to line up and takeoff runway 10, Oceaneer 6225. Clear to Bravita, transfer com controle agora em 1198. Clear to Bravita. We are establishing a final approach and last entry for runway 10, 2 miles to India Sierra. On 3859, continue approach, expect to vacate the runway Q1821012. 8981012, we're expecting the runway vacated, 3859. On 3859, cleared lands runway 10, wind 070 degrees, 109. Clear the land runway 10, summit 3859. Romeo, go, clear the Tenement, and Chem attack. Chennai 6225, the airborne at 4. 8, contact El Salvador approach control, frequency 119 at decimal 8. Approach control 19-8, Oceania 6225, good day. I'm 3859, we're on the ground at 250. Leaving to the right, ground 121, small 9. Okay, we will vacate runway to the right, ground 121-090. Thank you so much, bye-bye. Gemini Papa, Romeo, Romeo Golf. Autorizado, Romeo Golf. Romeo, Romeo Golf. Ingresso 97, aporte pronto para decolagem. 10, 12. Romeo Golf, decolagem autorizada da zona 7, vento 07, 0 grau, 08, 9. Hotel Golf, decolada ao 55, acione no transponder 5563, time controle em 119.8. 18, decolado 153, controle. Hotel Salvador, Gol 9923, ponto espera 10, pronto. 923, a linha decola da 10, vento 080 graus, como 2 nós. A linha decola 2. Decolada ao 05, controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado. controlador Azuca 299, ponto de espera da 10, pronto. Azuca 299, a linha decola da 10, vento 090 graus, com o 4 nosso. A linha decola da 10, Azuca 42, nosso. Azul 4299, decolado ao 112, controle 198, bom voo. 198, muito obrigado. Salvador, gol no 072, final da 10. Gol no 072, é parte externa. Portará externa. Lacerda, embaixo travado no 072. 072, livre pouso no 1-0, vento 1-0-0, graus como 4 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso no 0 no 072. Salvador, bom dia, Oxené 63, nono, passando marcador externo. Frente pulso baixado travado, visual com a pista, visual com gol. Bom dia, 63, nono, vento no 00 graus, cono 5 nas, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 63, nono. Bono 072, solo 1 no meia, livre à direita, solo 1-2, 1 decimal 9. Nono, livre pouso no 1-0, vento no 0-0 graus, cono 5 nós, altímetro no 0 no 2. No 0 no 2, livre pouso, Ocean 63 no 1. E é o Fico Fox, prossiga. Autorizado, chama para o táxi. Boa, no 605, pronto. No 605 ali, mantenha no 0. Eu mantenho no 605. Chama 63, 1-1, solo 1-8, livre à direita, solo 1-2, 1 decimal 9. 2-1-9, à direita, chama 63, 1-1. autorizado o táxi, chama para ingresso na 17. Livre decolar, dá 1-0, vento 090 graus, colo 3 nós. Livre decolar, dá 1-0, 605. Decolada aos 21, controle 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, amigo, até a próxima. Autorizado, Paris Quebec, Mike Lima, na Lima, chame solo 121, decimal 9. Ponto 3663. 3663, a linha decola da 10, vento 090 graus, como 4 nós. A linha decola no 0, ou tá 3663. Aborda, altímetro no 012, livre taxa, chama para ingresso no 7. 6312, ponto espera pronto. 6312, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 6312, excelente. 63, decolada 1-2-5, controle 1-9-8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. No 2, a linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus, como 3 nós. Olha, inicia, Oxané, 63, 1-2. Livre o ingresso, estacionado e pronto, Alfa Eco Fox. Decolador 26, controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado. Clica o Delta da presente, segue para o 1-7 com a base pela direita, reparte na base para a final. Fox, livre decolar do 1-7, vento 090 graus com 1-3 nós. Fox decolando aos 29, controle 19.8, bom voo. 19.8. Gecko Delta, livre pouso no 17, vento 1, 0, 0 graus, fundo 3 nós, altímetro no 0, no 2. Delta. Espera pronto, 3304. 3304, ali mantendo 0. Ali mantendo a 10, 3304. Salvador, bom dia, trip 5221 no Pronto, ponto espera no zero. Bom dia, mantenha o ponto espera 5221. É, 5221. Delta, final, baixada e travada. Gente, livre pouso no 7, vento agora 110 graus, 149. Delta. 3304, linha decola da 10, vento 110 graus, 149. A linha decola, 3304. Na linha, mantenha no zero. Na linha, mantenha no 221. Decolada aos 33, controle 19, decimal 8, bom voo. Controle 19, 8, obrigado, até mais. Gecko Delta, solo aos 33, livre táxi PAT 4. No livre decolar da 10, vento 090 graus, como 3 nós. Livre decolar, 5221. Oscar Zulu, prossiga. Gente, aguarde para a decolagem. Salvador, Tower, good morning, go 1982. Good morning, 1982. Continue your approach. Stand by for clearance to land. Standing by. Niner 82, check your landing gear, clear to land runway 10, wind 090 degrees with 14 knots, QNH 1012. Clear to land runway 10, 1012, 1982. Trip 5221, decolado aos 35, controle 19.8, bom voo. 198, obrigado, até a volta, 5221. Falso Casulu, vento 090 graus, cono 4 nós, altímetro no 012, é parte fora do solo. Aproxima, reporte 2 milhas, o Hotel Oscar Zulu. Gente, mantém o setor, aguarde para prosseguir para o pátio do Graer. Mantenha o ponto de espera. Eu somente chamo para o táxi. Francisco Azulu segue para o pátio do Gré, vento 090 graus, cono 3 nós, altímetro no 012, é parte solo controlado. A linha mantém no zero. O 1982, solo aos 38, ele vai à direita, solo 121, decimal 9. 4-1. Tango, a linha decola da 10, vento 090 graus, como 2 nós. Solo aos 39, frequência livre até os Casulou. Tango, decolado aos 40, controle 19.8, bom voo. Bom dia, senhor. Delta Lima, tem 1-0. Altímetro 1-0 no 2, livre taxi, chama para ingresso. Cheque para o Delta, livre decolar da 1-0, vento 090 graus com 1-1 nosso. Delta decolada aos 4 e 4, controle 1 9 decimal 8, bom voo. 9 e 8,